os dias e todas as noites você está vivendo em meu pensamento. Você é meu vício número um, você é a causa do meu sofrimento. E a todo instante no meu desabafo eu fumo um cigarro para disfarçar. Meu segundo vício é fumar bastante, pois é que aprendi no vazio da noite. Você é culpada até por eu fumar. Mas quando eu sinto que nem um cigarro poderá dar conta desta saudade que no peito é tanta, daí eu bebo pelo que me fez. Por sua culpa vai piorando esta minha vida. Devagarinho me vi na bebida, que já é meu vício de número três. Você é culpada de todos meus erros, até você mesma é um grande vício. Porque não a deixo, não a esqueço, você é a causa do meu sacrifício. Muita gente fala que isto é fraqueza, eu até concordo, mas fazer o quê? Resumindo tudo em poucas palavras, se tenho meus erros é por sua causa. Afinal estou viciado em você. Mas quando eu sinto que nem um cigarro poderá dar conta desta saudade que no peito é tanta, daí eu bebo pelo que me fez. Por sua culpa vai piorando esta minha vida. Devagarinho